Eu já tô contando as horas, a balada vai ser VIP. O S-Bag é pouco para o tanto de uísque. The Love me deixou, larguei ele no segundo. Tá garantido, tem xandó pra todo mundo. Deixei acesa a luz da minha sala. Sabe de nada, tô na balada. Mudei meu status, dormindo, cansado. Sabe de nada, tô na balada. Previsão pra dormir eu não tenho. Red Bull eu tomei, me deu azar. Não tenho hora pra voltar pra casa. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. Mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. Joga a mãozinha pra cima. Uou, uou, uou. Eu já tô contando as horas, a balada vai ser VIP. Um S-Bag é pouco para o tanto de uísque. The Love me deixou, larguei ele no segundo. Tá garantido, tem xandão pra todo mundo. Deixei acesa a luz da minha sala. Sabe de nada, tô na balada. Mudei meu status, dormindo cansado. Sabe de nada, tô. Se Maria vai! Previsão pra dormir eu não tenho. Red Bull eu tomei, me deu asas. Não tenho hora pra voltar pra casa. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. E quem me viu, mentiu. E quem me viu, mentiu. Baladeira de bobeira é meu estado civil. E quem me viu, mentiu. E quem